Obter inspiração da raiva ou felicidade da realidade. Fantasia ou liberdade nos velhos discos de vinil empilheirados na estante. De um olhar desconcertante com um lindo semblante nas cores do grafite. Vivo e alegre na parede da arte feita à mão pela tia que tece rede. Da parte da manhã, tarde ou madrugada, da mancada dada por uma paixão passada, da inveja, amizade ou da minha autenticidade. Do estilo de vida que a TV implanta com falsidade, das pessoas que fizeram hip hop nascer e até daquelas que hoje não fazem padecer. Da cor da pele, herdada através dos meus pais, da luta e perseverança de todos meus ancestrais. Da cana de açúcar que compõe poções divinas, do swing brasileiro possuído pelas minas. Do meu quarto bagunçado, cheio de papel do chão, os beats foda que escuto com auxílio da audição. De Ipiranga, Santa Cruz, do Santa, a rua é nós, daqueles parceiros que nunca deixam mais cá só. Me inspiro quando vejo o que deseja a minha frente, sendo real na moral ou sendo parte da mente. Me inspiro quando tiro boot sem barulho de tiro, insiro o que prefiro e admiro nossa gente. Me inspiro quando piro e tiro da alma o verso mais cabuloso, letra zen que me deixa zen também. Me inspiro quando vejo ela passando pela janela, olhando naquela, deitando e dizendo vem. E é isso que prefiro, me refiro e não retiro desse estado abençoado, desse verso elaborado, criado, efetuado, executado, aqui gravado, eternizado. E se não gosta da proposta fica chateado, encontrado, fortificado. Hip hop que deixa em choque os falsificados, lado a lado com quem não fica parado. Resultado fera, qual era se eu ficasse calado? Flow MC, satisfação na canção, sem divisão, união das quebradas. Sente a carburação que frita emoção, extinção dos que tão de mente congelada.